Quem viu, viu, é. Quem não viu, sentiu. Então pode crer, tio. Já tá quem fogo no pavio. Quem viu, viu, é. Quem não viu, sentiu. Então pode crer, tio. Já tá quem fogo no pavio. Já tá quem fogo no pavio. Já tá quem fogo no pavio. Já tá quem fogo no pavio. Aqui dentro, mente aberta e o bagulho desenrola. Só que Zé Povinha é foda, só sente o cheiro da marola. Mas suave, não dá nada, Joe. Eu tô tranquilo, a noite tá chegando. Já bolei aquele fino da loucura, a sabedoria. Eu vou relax, o corpo tá de boa, mas a mente rapidex. A pupila se dilata, vou mais além. Uma porta que se abre, mostra o que pra muitos não convém. Vejo atitude corriqueira de um dia normal. Cada olhar que passa me mostra que o mundo vai mal. As pessoas não se olham, não há mais conexão. Hoje somos apenas pessoas, antigamente éramos irmãos. É só olhar em volta e reparar o horror. Não escuta os poucos que gritam: paz, por favor. Eu quero paz, por favor. Muita paz, por favor. Traga paz, por favor, já. Eu quero paz, por favor. Muita paz, por favor. Traga paz, por favor, já. Amor ao próximo. Corta essa piada que eles amam a si mesmo. O resto não vale de nada. Na madrugada, maldade, loucura em ação. Seria um milagre encontrar apenas um corpo são. O amor parece se apagar enquanto segue a vida. Mas juntos acendemos ao som dessa batida. E eles falam, falam, mas não sabem de nada. Quem sabe diz tudo em uma só palavra. Me diz então, doutor, o que tá acontecendo? Que antes era remédio, hoje virou veneno. E as crianças, sexualidade precoce, hoje sofrem de paixão, antigamente só sofreu de tosse. Sistema dita nova regra, morte da essência. Pra muitos já é normal, nova forma de sobrevivência. Mesmo que vença, receba recompensa. O mundo só oferece o mal pra mim, isso não compensa. Então pare e pense no que se pode fazer. Alguns escolhem entre o bem ou tentar sobreviver. E tem que ver pra crer, tenta acreditar. Alguns não têm o que comer, outros não têm onde morar. E a fome vai matando muito mais que o vício. E a fome vai matando muito mais que o vício. E a fome vai matando muito mais que o vício. Desde o início, você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Olha quem morre então, veja você quem mata.